Ouça agora no canal 2 Gira Som. A seguir, não perca mais um capítulo de Tieta. Que eu não

amiguinho ao meu. Encosta, encosta a tua barriguinha, depois não digas que o malandro sou eu. Encosta, encosta a tua cabecinha. Encosta, encosta o teu peitinho ao meu. Encosta, encosta a tua barriguinha, depois não digas que o malandro sou eu. Aqui na terra do sábado há um tipo

102 Antena. A moca gritou, rodeia parou. Para ver o cu duro daquela morena. O povo bailou e a mora pegou. Hoje é só cu duro lá na minha aldeia. Esta menina

és o único. Tu és o único. Por mais difícil que seja, vou ter que me libertar de certas pessoas a quem estou presa. vais-te embora, tudo acabou. Não quero ver-me assim na triste solidão. Contigo eu sonhei e acordei. No profundo ondular mergulho o meu amar. És lua, és meu sol, és criazão. És mais que o amor, és mais que o sentir. Tu és a minha dor e eu serei para ti. Com que sonhas, o que mais desejas, para ti, só para ti. Uma noite ao luar sem ti, um castelo sem princesa, uma vida a viver sem ti. Um verão sem calor rasga a minha voz num grito de amor. A vontade de te ver, a ânsia de te abraçar. És mais que um amor, és mais que sentir. Tu és a minha dor e eu serei para ti. Com que sonhas, o que mais desejas, para ti, só para ti. És mais que o amor, és mais que o sentir. Tu és a minha dor e eu serei para ti. Agora sei o que sofreste ao meu. Acreditar que o meu amor tem paz. Canal 2. O Miguel disse ao Manel: vamos fazer uma jantarada. Traz a tua Maria e dormem cá em casa. O choro será tão bom. Sabia a pinto, regaram tudo aquilo com 5 litros de tinto. Quando se foram deitar, cada um para seu lado. Era tão grande a piela que entraram no quarto errado. A Maria e a Sofia estavam a dormir tão bem, mas lá no escurinho, com o leito tão quentinho, cada um dá o que tem. Mas de manhã ao acordar, elas gritaram: que grande bronca, que grande bronca. Com a piela eles de cama trocaram. Que grande bronca, foi o Miguel que se afinal de contas foram eles que se enganaram. Com carinho eles disseram: meus queridos, deixem lá. O que não tem remédio, remediado está. O Miguel e o Manela que não foram na cantiga tinham dores de cabeça e até dores de barriga. Mas uma coisa certa, aprenderam a lição, pois da próxima vez vão beber um copinho em vez de um garrafão. Mas de manhã ao acordar elas gritaram: que grande bronca, que grande bronca. Com a piela elas de cama trocaram: que grande bronca, que grande bronca. Foi o Miguel que se deitou com a Maria, foi o Manuel que se deitou com a Sofia. Mas de manhã ao acordar elas gritaram: que grande bronca, que grande bronca. Com a piela elas de cama trocaram: se deitou com a Maria, foi o Manuel que se deitou com a Sofia. Mas de manhã ao acordar elas gritaram: que grande bronca, que grande bronca. Com a piela elas de cama trocaram: que grande bronca, que grande bronca. Dei-lhe duas seguidas e a sanga passou.